corações. Ok! Ai, ai, vai! Cola esse sorriso na minha boca, sem tirar a roupa. Faz amor comigo, isso é um perigo. Ai, que coisa louca! Cola na minha boca, faz amor comigo. Cola esse sorriso na minha boca, sem tirar a roupa. Faz amor comigo, isso é um perigo. Ai, que coisa louca. Cola na minha boca, faz amor comigo. Segura, Roya! Fique à vontade, dispensa. Que moço bonito que entrou aqui, gente. Já pensou?